preciso ter alguém assim para esperar. E como é bom saber que você já vai chegar em cada momento, na terra, no céu e no mar. Vem pra ficar. Olho pra lua a te iluminar, a te iluminar. Estou na sua e você sempre a brilhar. Não tenha medo, navego nesse teu mar, não há segredo, o tempo dirá, e nada, nada vai me fazer esquecer de você. Nada, nada, nada, nada. Não tenha medo, navego nesse teu mar, não há segredo, o tempo dirá.